Já faz alguns anos que você nasceu, sempre levado, encucado, assim como eu. Já faz alguns anos que você nasceu, sempre levado, encucado, assim como eu. Acorda em festa e manifesta sua alegria, como criança vai curtindo sua fantasia. Um dia é Robin, outro pode ser o Mancha Negra, super pateta, super homem, rei da brincadeira. Brinquedos vivos, seus amigos que você conversa, herói, bandido, índio, bicho, você vive nessa. Tão inocente, feito gente, você quer de tudo, que quando toca o surdo você quer cantar. Boi, boi, boi da cara branca, guarde essa criança, guarde essa criança. Faz alguns anos que você nasceu, sempre levado, encucado, assim como eu. Já faz alguns anos que você nasceu, sempre levado, encucado, assim como eu. Acorda em festa e manifesta sua alegria, como criança vai curtindo sua fantasia. Um dia é Robin, outro pode ser o Mancha Negra, super pateta, super homem, rei da brincadeira. Brinquedos vivos, seus amigos que você conversa, herói, bandido, índio, bicho, você vive nessa. Tão inocente, feito gente, você quer de tudo, e quando toca o surdo você quer cantar. Guarde essa criança, boi, boi, boi da cara branca. Guarde essa criança, boi, boi, boi da cara branca. Guarde essa criança, guarde essa criança.